formosa, não vi na fronteira como uma ceifeira que cantava rosa. Foi em barca d'alva, quando o sol nascia, uma ceifeira cantava, cantando verdia trovas na fronteira, quando o sol nascia. A saia de chita, blusinha limão, que coisa bonita sobre o coração, nos ramos da luz, um fruto limão. De foice na mão, suspensa de um sonho, mordendo dois bagos rubros de medronho. Seus olhos, dois bagos suspensos de um sonho. Devia ser pobre, mas cantava rosa, romã que se abria na manhã formosa, que canto, que sonho, que engano de rosa. Foi em barca d'alva, quando o sol nascia, uma ceifeira cantava, cantando verdia trovas na fronteira, quando o sol nascia. Moça tão formosa, não vi na fronteira como uma ceifeira que cantava